mas enfrentando imensas dificuldades, porque no ano de 1890 o Código Penal Brasileiro declara que a prática do Espiritismo é crime. E mais uma vez levanta-se para a tribuna, nas colunas de o país e em toda parte, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante dizer que aquela lei era um retrocesso, que assemelhava-se a um castigo próprio da Igreja medieval, da época da Inquisição, que não era possível que o nosso país abraçasse aquela legislação. Joaquim Nabuco e muitos outros grandes defensores do livre pensamento no Brasil promovem a transformação daquela lei. Mas, meus amigos, era uma época muito difícil, os centros espíritas chegavam a ser apedrejados. As pessoas saíam em procissão de suas igrejas e arremessavam pedras nos templos espíritas. E Bezerra de Menezes toma uma atitude ainda mais ousada. No dia 16 de agosto de 1886, 1863, ele declara-se publicamente espírita. Convoca as mais preeminentes personalidades do Rio de Janeiro e no Salão da Guarda Velha reúne 2.000 pessoas, médicos, políticos, personalidades ilustres, sobe à tribuna para fazer um grande discurso demorado acerca da sua fé espírita, para defender a doutrina imortalista trazida por Allan Kardec, pelos bons espíritos do Senhor. E a partir daquele instante, a sua vida torna-se um pesadelo. As portas que antes se abriam para Bezerra de Menezes, que era convocado para participar de muitas sociedades, inclusive de Portugal, são-lhe fechadas. Pessoas mudam de calçada ao aproximar-se da sua presença, cospem-lhe o rosto do alto das sacadas, e ele firme no seu testemunho com Jesus. Porque ele lembra das palavras do Mestre, que dizia que aquele que me confessar diante dos homens e testemunhar por mim, eu confessarei e testemunharei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, que não me confessar diante deles, eu também o negarei e não testemunharei perante do meu Pai. Bezerra de Menezes prossegue. E com seu exemplo de luz, traz-nos uma grande contribuição para a doutrina espírita. Portanto, meus amigos, se Bezerra de Menezes, se Chico Xavier, se Eurípides Barsanulfo e tantos outros houvessem reencarnado na França, eu não tenho dúvidas, a França seria o país, maior país espírita do mundo. Mas, para o Brasil, parece-nos, como ensina Humberto de Campos, através de Chico Xavier, que havia uma programação de que esta pátria fosse o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E por isso o Espiritismo vicejou com toda a força em nosso abençoado país.